Tá chapada, chapada. Tá doida, tá doida. Pulou na quebrada. Vai virar a noite toda. Sua vidinha organizada. Vamos bagunçar. Hoje vai dar PT. Amanhã nem vai lembrar. Tá chapada, chapada. Tá doida, tá doida. Pulou na quebrada. Vai virar a noite toda. Sua vidinha organizada. Vamos bagunçar. Hoje vai dar PT. Amanhã nem vai lembrar. Ela se quer colar com nós porque sabe que nós é bom. Quer descer ao som do trap, quer acompanhar o tabu do som. Elas quer beber, elas quer fumar. É só nos chamar, que problema vai dar. Se elas quer meu Deus, se elas quer refuder, chama ela, elas querem se envolver, deixa acontecer. Tô com as belas, as duas belas falou que a noite é delas. E elas chamou as amigas cinderelas. Elas querendo eu, eu querendo elas. Não sei o que aconteceu, tipo prisioneiro na cela. Hoje a noite fudeu, ou então chama. Enquanto elas olham, se apaixona. Tá chapada, chapada. Tá doida, tá doida. Pulou na quebrada. Vai virar a noite toda. Sua vidinha organizada. Vamos bagunçar. Hoje vai dar PT. Amanhã nem vai lembrar. Tá chapada, chapada. Tá doida, tá doida. Pulou na quebrada. Vai virar a noite toda. Sua vidinha organizada. Vamos bagunçar. Hoje vai dar PT. Amanhã. Senta pra vontade, vem pra voar. Ela tá que tá, não quer mais parar. Vamos bagunçar, hoje é pra chapar. Tem pra beber, tem pra fumar. Tá chapada, chapada. Tá doida, tá doida. Virando shot de vodka. Beijando em boca. Tá com pouca roupa. Baby, já ela tá solta. Meu bonde todo olho. Bagunça a porra toda. Toda, toda organizada. Preta de quebrada. Falou que tá tudo bom. Hoje vai dar nada. Gin pra elas chapa. O grave vai tocar. Sente o som, vem dançar. Sente a madrugada. Tá chapada, chapada. Tá doida, tá doida. Pulou na quebrada. Vai virar a noite toda. Sua vidinha organizada. Vamos bagunçar. Hoje vai dar PT. Amanhã nem vai lembrar. Tá chapada, chapada. Tá doida, tá doida. Pulou na quebrada. Vai virar a noite toda. Sua vidinha organizada. Vamos bagunçar. Hoje vai dar PT. Amanhã nem vai lembrar. Hoje não quer ver TV. Hoje não quer Netflix. A menina pode até esquecer, mas hoje vai ficar feliz. Ela disse que se dane o que vão pensar de mim. E ela disse que se dane eles vão falar de mim. Ela vive e gosta mesmo assim. O jeito dela ninguém vai mudar. E fala mal, queria ser assim, mas não tem coragem de encarar. Chama novinha no grau. Chama novinha no grau. Que os malandro passa mal. Que os malandro passa mal. Tu sabe que eu sou dog mal. Cola com nós é o que vira. Nosso bonde é original. O tênis é fabricado na China. Segura sua onda, menina. Se a brisa bater, não surta. Que hoje tamo na intenção de botar pra fuder. Atura. Tá chapada, chapada. Tá doida, tá doida. Pulou na quebrada. Vai virar a noite toda. Sua vidinha organizada. Vamos bagunçar. Hoje vai dar PT. Amanhã nem vai lembrar. Tá chapada, chapada. Tá doida, tá doida. Pulou na quebrada. Vai virar a noite toda. Sua vidinha organizada. Vamos bagunçar. Hoje vai dar PT. Amanhã nem vai lembrar.